Olá. Afinal, o reino dos céus, se nós pudéssemos colocar em termos de tamanho, ele é grande ou ele é pequeno? Ele foi planejado para ser algo grande ou para ser algo pequeno? Bom, a gente está partindo aqui da ideia de que sim, o reino dos céus foi planejado e foi muito bem planejado, que não é algo que acontece assim, fruto de circunstâncias ou daquilo que os homens possam ter inventado. Que tamanho realmente tem e terá o reino dos céus? Bom, a gente sabe que Jesus então pregou na forma de parábolas, especialmente naquele período em que ele já havia sido oficialmente rejeitado pelos líderes de Israel. Ele começa então uma etapa em que ele explica verdades aos discípulos. Ele continua pregando para as multidões, ele continua pregando ali algumas coisas naquele barquinho no mar da Galiléia, nesse contexto que a gente está estudando. Porém, a gente sabe que os discípulos tinham uma compreensão melhor, uma explicação melhor. Algumas parábolas a gente não vê a explicação sendo dada aqui como em outros casos. Portanto, a gente vai ter que ir para o sentido mais natural, porque não temos a explicação e, na verdade, não sabemos se Jesus explicou e não foi registrado, o que não parece ser o caso. Eu acho que, de fato, ele deixou assim porque o sentido básico poderia ser captado por eles, até somando as informações que eles já tinham sobre a forma como ele estava ensinando as parábolas. Muito bem, sem querer, então, me estender muito aqui nessa introdução, o fato é que Jesus continua pregando no tema agrícola, no tema da agricultura, e é usando o tema da agricultura que ele vai nos falar, então, sobre essa questão do tamanho, o tamanho do reino dos céus. E a gente vai lá voltar ali para Mateus capítulo 13, e vamos ver os versículos 31 e 32. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os ninhos em seus ramos. Primeira questão óbvia que a gente vê aqui nesse ensino de Jesus e que a gente não pode perder de vista, não esquecendo que seguimos aqui o método literal, o método que segue a gramática, que segue a história, que procura entender as palavras da forma mais natural possível e figurada, quando tem uma figura claramente colocada ali, uma analogia, quando a gente vê que tem uma comparação. Ah, no caso, a própria parábola já é um tipo de analogia. Então, não vamos aqui perder tempo com elementos que ficam muito bonitos, às vezes em certas ilustrações que alguns gostam de fazer, inventando aí uma série de significados que não cabem. Então, vamos procurar seguir aqui aquilo que realmente tá no texto. E é algo que salta logo aos nossos olhos, que fica muito evidente, é que pequenas coisas podem ter um potencial enorme. Assim é com a semente de mostarda. Veja, não cabe aqui uma avaliação científica para saber qual é a menor de todas as sementes que existem no mundo e querer culpar Jesus aqui de não ser um bom botânico, de não conhecer como deveria os gêneros de sementes e tudo mais. Essa é uma perda de tempo absurda, porque Jesus não está aqui fazendo uma declaração científica. Ele está usando uma expressão proverbial naquele contexto em que, de fato, a gente tem elementos aí na literatura, na história, que mostram que referir-se a uma coisa muito pequena, uma coisa minúscula, uma coisa que você se descuidar, você vai perder e não vai achar mais, né? De tão pequena que é, caiu no chão, você não enxerga, né? O símbolo para isso era muito frequente se dizer tão pequeno quanto uma semente de mostarda. Isso dava a ideia de algo muito, muito, muito pequeno. Então, o que Jesus está dizendo é que o reino dos céus é como essa semente de mostarda, ou seja, como uma coisa muito, muito, mas muito pequena. Essa é a ideia. Não se perca com significados e com explicações além disso. Isso é o que Jesus está ensinando nesse ponto. É o símbolo de algo realmente minúsculo. Mas a ideia aqui é que o desfecho dessa minúscula semente, ou seja lá do que for, o desfecho disso é um tanto quanto surpreendente. Aliás, as sementes é algo que elas encantam realmente, né? Porque se você pensar sempre no que é uma semente, que coisa fabulosa, que coisa incrível que Deus fez. Incrível, tem a ideia de não crível, né? De não pode ser crido. Nós cremos, né? Mas é algo realmente maravilhoso, para ser mais exato. Uma semente, ela tem o código genético da planta. Está tudo ali. Está tudo ali escrito pelo dedo de Deus, pela mão de Deus, pela inteligência de Deus, a criatividade de Deus. E, de fato, uma semente será sempre desproporcional à planta que ela vai gerar. Essa é uma ideia que poderia ser aplicada a muitas e muitas, muitas espécies de plantas. Mas por que Jesus está usando a semente da mostarda? Por causa do provérbio, por causa da popularidade dessa expressão, tão pequeno quanto uma semente de mostarda. Eu estou vendo aqui um sorriso ali nos lábios dos discípulos e das pessoas mesmo ouvindo isso. Ai, mesmo, né? Uma semente de mostarda. Olha o que Jesus está dizendo, né? Que o reino de Deus é algo que começou pequenininho, tem um começo muito pequeno. Mas a surpresa aqui é que esse pequenininho se torna grande. Não é tão surpreendente. Quem planta qualquer coisa, você pega lá uma semente de uva, por exemplo, e vê que aquela parreira ela pode se estender por metros e metros, né, quando ela vai crescendo. A ideia é essa. É algo que surpreende, não porque você, se você tiver o mínimo conhecimento daquilo, você não espera que aquilo aconteça, mas às vistas de quem supostamente apenas vê uma semente e depois vê o resultado ali, digamos que a pessoa não conhece nada de agricultura, é realmente uma surpresa. Essa é a ideia. Mas muitas coisas são assim, na realidade. Pequenas coisas podem ter um potencial enorme. Isso acontece no contexto bíblico. A gente poderia citar muitas e muitas coisas para querermos aqui ficar restritos às escrituras e dar muitos exemplos, mas quando a gente vai para as escrituras, pode correr o risco de usar textos que trazem outras verdades que vão levar para outros caminhos. O fato é que esse princípio, ele é facilmente percebido no nosso dia a dia. Nós conhecemos. Se você não conhece, você pode pesquisar facilmente, né, a história de algum dos gigantes da tecnologia que nós temos hoje aí. Para a gente mencionar gigantes de tecnologia, basta a gente mencionar esses donos, né, dessas redes sociais, essas empresas que são donas das redes sociais, que tem aí a grande empresa, que é um gigante hoje da tecnologia, que é o Google, a própria Microsoft, empresas que têm as suas ações incrivelmente valorizadas, né? Valem bilhões. Eu estava ouvindo um desses dias que a Apple, ela vale alguma coisa em torno de trilhões de dólares. É muito dinheiro, é maior, ela vale mais do que o PIB do Brasil, por exemplo. Então são realmente muito grandes. E onde começaram, como começou a maioria, como foi o início da maioria dessas empresas? Algumas começaram numa garagem, numa pequena garagem, na garagem de uma casa. Outra começou ali na faculdade, na sala de uma faculdade. Muita gente saiu ali, como a gente sabe, daquele estado americano da Califórnia, né, onde nós temos ali o chamado Vale do Silício. Silício é um componente básico dos computadores. Então, a ideia de Vale do Silício é onde as ideias de tecnologia surgem, né, onde se incubam ali as ideias. Bom, tudo isso para simplesmente dar um exemplo para nós pensarmos que é fato e é verídico, é fácil de se verificar que pequenas coisas podem ter um potencial enorme. Não significa que todas as coisas pequenas têm um potencial enorme. Não significa que sempre haverá crescimento de coisas pequenas. A questão é por que Jesus, ele está dando essa explicação. Por que é necessário esse ensino? Por que era necessário aos discípulos entender isso? É porque havia, como nós já temos visto várias e várias vezes, uma expectativa equivocada a respeito do reino dos céus. A expectativa que tinha lá, uma leitura de muitas e muitas coisas lá do Antigo Testamento, uma leitura em cima de textos que mostram a grandiosidade do reino, a relevância do reino, a importância desse reino comandando o planeta, né? O reino de Deus, né? Lá a gente vê no Antigo Testamento, o reino dos céus trazendo a sua influência para cá, sempre, ou pelo menos na grande maioria dos textos, diretamente ligado à pessoa do Messias, o Messias que viria para implantar esse reino. Mas Jesus traz aqui uma ideia que já de cara procura corrigir isso. Pequenas coisas podem ter um potencial enorme. E a questão é que o reino dos céus tem o seu tamanho controlado por Deus. Se a gente pensar aqui na implantação do reino dos céus aqui neste mundo, como é que ele foi implantado? É preciso sempre bater nesse ponto. O reino dos céus, ele teve uma implantação. Implantação não literal. E uma implantação que não é geral, não é para todos. É uma implantação que tem muitas e muitas características e que as parábolas nos ajudam, estas parábolas do reino nos ajudam a ter uma compreensão melhor. Então, aqui o que nós verificamos a respeito do reino dos céus é que ele teve um começo que se caracterizava por ser humilde, por ser pequeno. Isso é verdade? Isso é totalmente verdadeiro. O reino dos céus, ele começou sendo anunciado, claro, se você recuar bastante no tempo, ele teve anúncios lá no passado, mas quando o anúncio veio para dizer que ele estava realmente próximo e que ele estava ali, que era o momento de ligar a contagem regressiva do tempo, e que o Messias veio para determinar esse período, né? Jesus Cristo estava presente. Quem deu início a tudo isso, nós sabemos que foi João Batista. João Batista que disse: olha, arrependam-se, falou lá para o povo de Israel, porque o reino de Deus está próximo. Claro, você pode aqui traçar as diferenças entre reino dos céus e reino de Deus. A gente já falou sobre isso, mas a questão é que Jesus Cristo, ele veio representar tanto uma ideia quanto outra, não importa se existem diferenças aí. A questão é que Jesus Cristo vem iniciar, e João Batista é a própria ideia dessa humildade, dessa figura, né? Figura de um homem solitário ali no deserto, que vestia roupas rústicas, que se alimentava de uma maneira diferente das outras pessoas, vivia de uma forma bastante peculiar. Tinha sim lá os seus discípulos, mas veja, ele não veio implantar nada, ele veio anunciar. Quando Jesus ele vem para este mundo, ele vem dentro de um contexto de uma família não representativa de nenhum grupo dominante, nem na questão política, nem religiosa, é lá dos cafundó, como a gente diria aqui no Brasil, né? Lá das bandas de Nazaré. E todas as vezes que Jesus se manifestava com autoridade, havia várias reações, mas uma reação que marcava ali a liderança, que marcava os líderes, é aquela reação típica. Afinal, esse homem não é o filho do carpinteiro, ele não é o Nazareno, não conhecemos a sua família, né? Sua mãe, suas irmãs, como dizendo, é um homem comum, não tem nada de especial. Por quê? Porque havia, então, essa tal expectativa, e isso está cercando o tempo todo ali o ministério de Jesus, como a gente sabe. Muito bem. Jesus, ele veio, ao transmitir os princípios, os valores desse reino e consumar a possibilidade de entrada nesse reino por meio da sua morte na cruz, diga-se de passagem, ali acompanhada e por poucos, né? Muito poucos havia ali naquele momento, né? Junto a Jesus presenciando a sua morte, presenciando os seus últimos momentos ali. E o fato é que, quando você começa o livro de Atos, que vai nos contar a história do desenvolvimento do cristianismo, ou seja, o que vamos agora esperar é da implantação desse reino, para onde vai esse reino dos céus, o que vai acontecer agora? Quando você vê ali a descrição logo no início de Atos, você tem uma contagem de 120 pessoas. Essa era a igreja. Era a igreja que se reunia ali em Jerusalém. É esse pessoal aí, 120 pessoas. Você pode pensar, até que não era uma igreja pequena. Sabe, se você pensar em termos de uma igreja, de fato, não é tão pequena assim, mas pense no reino dos céus que veio ser implantado, onde você tem uma nação toda que não tá acompanhando isso a princípio. Mas vem o dia de Pentecostes, como a gente sabe. E vindo o dia de Pentecostes, nós sabemos que a partir dali você tem ondas de crescimento. Você tem 5 mil, você tem 3 mil, você tem mais e mais pessoas a cada dia sendo adicionadas à igreja, né? O texto que nos traz. O texto nos traz essa informação de que muitas pessoas foram sendo acrescentadas a cada dia, e os discípulos continuavam se reunindo, eles continuavam ali orando, continuavam ouvindo a palavra, continuavam cultuando a Deus e pregando a palavra por onde eles estavam. E aqui é o ponto onde nós precisamos lembrar de algo muito importante. Como é que isso aconteceu? Qual foi o cronograma? Qual foi o que foi? O que é que Deus planejou? Como foi? Como é que Deus controlou tudo isso? Não esqueça que nós estamos nos tempos apostólicos. São tempos que eles são exclusivos. Eles não são os tempos de hoje. Eles são os tempos em que a base da igreja está sendo formada. O reino dos céus, ele está se estabelecendo de uma forma em que seus fundamentos, os fundamentos que Jesus veio trazer, os fundamentos do Evangelho, eles estão sendo colocados. E o cronograma que foi seguido para que isso acontecesse, é aquilo que a gente vê em Atos 1, capítulo 1, versículo 8, que é quando Jesus diz que eles deveriam ficar em Jerusalém, esperando ali a promessa do Pai, né, de que o Espírito Santo viria, e então eles seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nós sabemos, lendo o livro de Atos, acompanhando o livro de Atos, que isso se cumpriu à risca. Se cumpriu dentro, inclusive, da ordem em que Jesus estabeleceu, cooperando muito, cooperando poucos discípulos com isso. O fato é que estava determinado para ser assim, e assim aconteceu. Até por meio de perseguições, por meio de uma série de circunstâncias, algumas vezes sendo empurrados, como no caso de Samaria, onde eles foram meio a contragosto, evidentemente, por causa de todo o contexto ali entre os povos, mas o evangelho foi pregado ali por Filipe, depois confirmado por Pedro e João. Depois o evangelho chega às regiões próximas ali também, aliás, primeiro nas regiões da Judéia, depois Samaria, e chega aos gentios, primeiro pela própria pessoa de Pedro, pregando ali na casa do centurião, até que, no meio disso tudo, está acontecendo ali um fato que Deus está preparando, ou seja, preparando Paulo para que ele então fosse aquele que levaria o principal, né, o principal missionário, o principal anunciador do Evangelho fora das fronteiras de Israel. Ele que vai se estabelecer junto com Barnabé lá em Antioquia. Depois eles começam indo ali naquele território hoje correspondente à Turquia, ou seja, a Ásia, a província romana da Ásia. Depois eles atravessam para o continente europeu, chegam ali Macedônia, depois Grécia, completam todo o circuito e Paulo termina a sua vida em Roma, ou seja, na capital do Império, completando totalmente o ciclo. Até ele tinha uma expectativa, não tinha expectativa de estar lá na condição de prisioneiro, mas o fato é que o seu ministério acabou se cumprindo ali, e o mais importante, o cronograma de Jesus foi cumprido. O reino, ele se consolidou em escala mundial, né? Ou seja, aquele mundo da época, o mundo romano, o mundo ocidental da época, ele foi totalmente preenchido. Agora, não pense que todo mundo se tornou cristão. A gente sabe que não. A gente sabe que o reino não se tornou, o reino dos céus não se tornou a mentalidade de todo mundo. Todo mundo ficou, virou crente. Mas algo muito importante aconteceu. Se você pensar que em questão de décadas, algo que começou de forma tão pequena teve um alcance tão grande, você vai entender as palavras de Jesus e você vai entender a que ele está se referindo. Ele está se referindo a um crescimento que é rápido, como é o caso da mostarda, que cresce numa única estação e já fica um arbusto ali suficientemente grande para abrigar pássaros. Uma observação aqui, algumas profecias do Antigo Testamento, algumas passagens do Antigo Testamento, elas mostram que elas mostram árvores em várias situações ali, em vários contextos, servindo ali de abrigo para pássaros. Nabucodonosor é descrito assim por Daniel. Você tem uma descrição em Ezequiel que se refere à Assíria. A Assíria é como o cedro do Líbano, que outros vêm se abrigar. Falando aqui do poder dos assírios e da sua influência sobre outras nações. Mas, num outro capítulo de Ezequiel, é esse reino dos céus que está sendo profetizado ali, que ele viria a ser uma influência no mundo. Isso viria a acontecer e que as nações se abrigariam. Então podemos aqui fazer uma inferência que possivelmente, né, aqui essa ideia dos pássaros esteja conectada com essa influência em que as nações estão ali sendo beneficiadas. A gente não pode ir muito longe nisso, é claro. Não dá para esticar e fazer muitas afirmações, mas o que nós sabemos é que até hoje nós temos o que se chama de cultura ocidental. Você sabe que nós vivemos no Ocidente, e o Ocidente, pelo menos até a presente época da história, né, ele tem sido o fator principal nas decisões aí, mundiais. É claro que a gente está numa época aí em que vem do Oriente aí muitas influências e muito poder. Não sabemos como tudo isso ainda vai ficar, e talvez isso leve lá a um desfecho realmente se encaminhando aí para as épocas finais da nossa era. Mas o fato é que nós vivemos hoje sob a influência de uma cultura que foi o legado de uma série de influências. E dentre todas essas influências, nós temos uma enorme influência do cristianismo. O cristianismo que, felizmente, em muitos aspectos, ele tem influenciado a cultura, as leis. Países que hoje são potências mundiais, exemplo aqui, os Estados Unidos, foram formados com essa base cristã, uma base cristã principalmente de características reformadas, né? Não ligadas ao catolicismo, obviamente, mas uma tradição totalmente diferente. Até onde, note bem, até onde as influências são influências puras do cristianismo ou não, isso já é uma outra história, que, aliás, a próxima parábola ela vai complementar. A próxima parábola ela traz os aspectos que a gente poderia dizer de qualitativos, enquanto a gente poderia dizer que essa parábola ela é mais de crescimento, de tamanho. A próxima ela tem mais a ver com a qualidade, até que ponto a qualidade do reino ela se mantém pura ou não, e como Deus também controla isso. O fato é que o senso de pertencer a algo grandioso pode se perder em meio a conceitos errados sobre o reino. Nós podemos nos enganar facilmente vendo aí templos enormes, instituições enormes. A gente precisa lembrar que a igreja ela cresceu lá no passado, não cresceu como uma organização enorme. Não tinha um grande líder mundial, uma grande sede mundial. Havia muita gente espalhada ao redor do mundo nas suas congregações, nas suas igrejas, umas maiores que outras, umas com características diferentes das outras em aspectos locais ali, mas todos unidos pela fé em Cristo, pela justificação por meio de Jesus, todos unidos por meio do Evangelho, da pregação dos apóstolos. Era isso que tornava a igreja uma, tornava a igreja uma unidade, e não o fato de pertencerem a uma organização mundial. Talvez a gente, nos nossos tempos, seja um pouco contaminado por essa ideia de grandes organizações, de grandes conglomerados eclesiásticos, e tudo mais. Não que não possa haver igrejas grandes e boas e com boas influências, não é o caso, não, isso pode ser verdadeiro. O que a gente não pode é confundir, a gente não pode achar que tudo tem que ser grandioso, tudo tem que ser enorme, tudo tem que ter uma superestrutura para ser algo realmente cristão, algo que esteja dentro dos padrões, dos critérios do reino dos céus. Eu acho que aqui a gente tem um desafio nessa parábola, que é que o que nós devemos fazer é cooperar, cooperar para que o reino ele tenha essa presença e essa influência que foram planejados por Deus. Tenha essa presença e tenha essa influência neste mundo. O reino de Deus ele foi programado para isso. Um dia essa presença e essa influência vão ser realmente total, vão ser de fato consolidados, né? Jesus vai estar aqui neste mundo, ele vai estar reinando, o seu reino vai ser o reino de Deus entre os homens, as nações de fato estarão sujeitas, o reino vai ser um reino de fato mundial em todos os sentidos. Mas hoje não é bem isso, mas isso não impede que ele esteja aí mantendo a sua influência, mantendo a sua presença. E nós devemos contribuir com isso. A igreja local deve contribuir com isso, adorando, mantendo a comunhão, mantendo apoio solidário àqueles que estão no campo, àqueles que estão por aí, mundo afora, trabalhando, apoiando aqueles que estão também contribuindo com isso. A igreja local precisa fazer o seu papel de parte desse reino, um pedacinho, um pedaço desse reino do céu, ser uma agência de fato desse reino. E individualmente, claro que nós podemos e devemos trabalhar para o coletivo, mas com ações muitas vezes que são individuais e invisíveis, coisas que não estão aí para estatística e para ganhar pontos junto a líderes, para ser comentado no culto, etc. Mas ações que de uma forma ou de outra contribuam para que esse reino esteja sendo difundido. Muitas vezes são ações muito pequenas, pequenas oportunidades que surgem para nós pregarmos o Evangelho, para nós vivenciarmos o Evangelho em meio às pessoas, junto às pessoas com quem nós convivemos. Então nós devemos saber que somos parte de algo realmente grande, não perder isso de vista, não achar que não somos parte, somos sim e somos privilegiados. Não devemos nos impressionar com as coisas que podem parecer pequenas aos olhos do mundo. O cristianismo, ele começou assim. Jesus trouxe para cá, para esse mundo, o reino dos céus como algo pequeno, mas que está destinado por Deus a ser algo realmente espantosamente muito grande. Grande quanto? O tamanho que Deus estabeleceu. E nós devemos nos alegrar nisso e confiar nisso que Deus planejou e nos alegrarmos em servir aos seus propósitos. Eu creio que isso já nos ajuda bastante. Então, que essas verdades estejam aí no coração de cada um. Deus nos ajude a sermos parte disso que essa pequena parábola, né, nos coloca. E então eu desejo a cada um aí uma boa semana e que Deus te abençoe.